Romeo Tango Bravo. As a Foxtrot 35, confirm what? I can't understand. What is the departure for Azul Foxtrot 35? Roger. The departure will be Dael, Delta, Alpha, Echo, Lima, Dael. After Dael, fly heading Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, Leda. After Leda, heading Bidev, Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, Bidev. Roger, Azul 4235, clear reach 0360, upper wish 50, upper November 8, 57, dial departure, right turn, runway 10, heading dial, Leda, Bidev. Salvador, departure, 119.8, Fox 5130, Azul 4235. Correct, call me when ready to start up and push back. Confirm just your gate, please. Gate 8, Azul 4235. Roger, 8. Solo, Papa Romeo Tango Bravo. Tango India Bravo, mesmo percurso, centro, sobrevoa em Farol da Barra, centro histórico Iguatemi, a 500 pés, decola da 107, a curva é à direita no litoral sul, onde chama o controle em 1198. O transponder 0121, Cotege. 500 pés à direita, centro histórico, 1198 ao controle, 118.6 à torre, Tango India Bravo. Correto, Tango India Bravo, POB 04 ainda? Bom, senhor. Acionamento táxi com a torre 1186, Tango India Bravo. 1186, Samaná Bravo. India, 9 Bravo. Tango India Bravo, a porta tá no Ponte Baradão, senhor. Samaná, na Ponte Baradão, no Ponte Baradão, Bravo. Cleared, coming to text on this 581. Tango India Bravo autorizado a linha da colapso no 7120 graus e no 0 norte. Tango India Bravo está alinhando e decolando. O Gol no 738, solo 23, direita, solo 121.9. Tango Abraço para o solo. Decolou, aos 24, controle 119.8, Tango de Abraço. 98, Bravo. Voador, bom dia, Gol no 738, Bravo. Tango de Abraço, vai seguir litoral sul. Farol da Barra, Centro Histórico Iguatemi? Positivo mesmo, mesmo percurso. Bem, só reporte para livrar o Centro Histórico, nós temos outro tráfego em aproximação do Setor Sul. Reporte livrando o Centro Histórico, Bravo. Índia Novembro Alfa, autorizado da decolar. Pista 7, vento 120 graus, 11 nós. Voo no 260 no 4, puxa, falando. Autorizado 260, Samitax. Autorizado, chamando. Copiado, gol no 738, autorizado, prosseguir via Juliette para o 05. Para informação, temos um tráfego da companhia que já está iniciando no 4, mas não irá interferir no seu táxi, ok? Agradeço a coordenação, vamos ingressar no pátio para o 05-738, bom dia. Geral Romero Alfa no visual, cruzamento na frente do buraguíssimo controle 1 no 9.8. Fica sobrevoando esse setor? Exagera patrulhamento pela praia, você tirar até 15 milhas. Gente. Ready, push back and start up, gate 8. Roger, just 1 minute to start your push and start up. Because now you have the aircraft from Andes on 1-1 that it called me to start the taxi. After that, I will clear your push and start up Azul 4235. Azul 4235 will stand by for pushback and startup. Cruzeiro efetuando patrulhamento sobre o litoral. O Guardião 05 confirma sua localidade? De Novembro Alfa, o tráfego está na posição de 12 horas 3 milhas, agora 200 pés. Patrulhamento, reporte visual com tráfego. Índia Novembro Alfa, recebeu a informação? Sem controle? Ah, escuta o Guardião. Somente para a informação do Guardião 05, temos uma aeronave na posição de 9 horas, 2 milhas, 1.000 pés, um Charlie 150 no corredor forte. Frente do tráfego na visual, Guardião mantendo 300 pés para patrulhamento do litoral. O tráfego do Índia Novembro Alfa, tráfego informado, está seguindo da pista 17 para o corredor forte. November Alpha. 4 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna, Salvador. 30 táxi, TJ Alpha no ponto, espera a torre no 86, no 260. Se iniciar o táxi agora, é o número 1. 186, tá? Tá dando já. Presente, estou autorizado. Direto Lençóis. Direto Lençóis, 5486. Salvador Ground, Azul 4235, ready. Push back and set up. Have Andes inside. Roger, cleared. Come to deck. Roger, we'll back push back and set up. 0, outro espera da 1-0, pronto. 1260 autorizado, a linha decolar, pista no 0, 120 graus, 109. Em decola, gol 1260. Afirma? Obrigado. Tio, o senhor está sob buraquinho. Gente. Azul 4060, confirma estabilizado. Afirmo, estabilizou agora, Azul 4060. Completa final, chama a torre 118, decimal meia dúzia. Completa, chama a torre 118, decimal meia, Azul 4060. Torre Salvador, bom dia, Azul 4060. Azul 4060, bom dia, continue aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre, Azul 4060. O 486 chama Recife, ano 2545, alternando 126, decimal 85. 1245? 1245, alternada 12685, 126.85. 12545, 12685, 5483. Zero do tráfego avistado, vento 120 graus, 119. Autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Azul 4060. 1260, decolou 33, controle 119, só 8. Entendeu? Entendeu, 198, voa na 260. Afirmo, voa. Boa. 98 for the dead, clear taxi liaison alpha on holding point runway 10 call tower, frequency 1186. Roger, clear taxi Juliet Alpha and holding point runway 10 call tower 1186 4235. Bora 260. Bono 260, bom dia, contato radar na decolagem, subiu 390, saída pro Aracaju. Pro Aracaju, bora 260. And 581, after craft, line up and wait, 190. Line up and wait after the traffic on final, 581. Ok, Índia, no meu alfa, autorizado, dá presente, curta final 17, aporto na cor. Após desvios, foi Jamo. Jamo após o desvio, ok, obrigado. Bravo, tá sobrevoando o centro histórico. Segue pro Guatemi, o tamanho de Abravo? Tá conseguindo o Guatemi, senhorita. Tá livre, não temos nenhuma aeronave na aproximação para a cabeceira 1-0. Reporte livrando o setor do Guatemi, o tamanho de Abravo. Reporte livrando o Guatemi, o tamanho de Abravo. Azul 4060, solo 36, direita solo 1219. 219, direita 4060. O Salvador 4060, levou na Fox para o táxi. Via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4060. Alfa, reporta antes da Juliette, 4060. Delta Tower, Azul 4235, holding part runway 10, right for departure. Azul 4235, clear line up and maintain runway 10. Line up and wait for runway 10, Azul 4235. O India 9 Alpha, set 1-10 graus, 10 nós, autorizado a tocar e meter pista na festa. Feet flying direct to Duna now. Could you maintain this speed near until Duna? Yes, I could maintain 240 till there. Roger, inform me if you do any reducing. I'm informed. Hunt 581, attack airborne 38, call the pass control 109, let's go 8. 19.8, departure, thank you. Gente, o Guardião 05, a única aeronave que nós tínhamos de aproximação para o 17 está na curta final. Está autorizado seguir para Paripe 500 pés, o justo no 015. Seja autorizado, Guardião. O Família Bravo está abandonando o Guatemi, se autorizado, vai até o estado de situação. Está autorizado, Família Bravo, reporte para regresso. Reporte para regresso, Família Bravo. Andes 581 Salvador approach. Approach Andes 581, crossing 2000 feet now. Andes 581, climb to 3000 feet, fly heading Leda intersection, Lima Echo Delta Alpha, and then fly Eudes. Roger, Leda intersection, Andes Eudes. Azul 4235, wind 130 degrees, 11 knots, clear the copper runway 10. Clear for the copper runway 10, Azul 4235. É o Tômega Bravo, tá passando parte Pico Sul, vai controlar o Salvador. Gente, o Tômega Bravo, aguarde coordenação com a torre. Aguardando a coordenação com a torre, Tômega Bravo. Então, para o circuito padrão, pela concurso pela esquerda, o engenheiro geral reporta pronto de ir à base. Azul 4235, take off. Airborne at 41, call the path control 109.8. Fox Patrol 109.8, Azul 4235. Corre, tá carregando o Tango de Bravo. Tango de Bravo, reporta curta final, path 4. Na curta do 4, chamará. Sim, 1000, Spadahunders, speed 4, flight level 360. Roger, Azul 4235, radar contact on departure, climb flight level 360, dial departure. After that, we're gonna fly Lida and BDEV intersections. Roger, clear flight level 360, dial departure, Lida, BDEV, Azul 4235. Então, vamos modificar a saída, certo? Então a saída vai ser Dael, Leda e Krat. E a rota será agora via Zulu 1-4. Conteste com a nova rota e saída, OTAN 3895. Sim, OTAN 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Via Dael, Leda, Krat, Zulu 1-4, grupo Zulu 1-6, BHZ, direto trilha Zulu 5-8, até posse. Controle 19.8, transponder 5136, 3895. Correto, são 3895, quando pronto, são impulse back acionamento no 03. 3895. Parado, bravo. Número Alfa, autorizado base, autorizado posto, pista 97, 140 graus, 109. No solo 04. No solo 44, no corte de frequência, índice numeral. Tango de Bravo. Afirma, Tango de Bravo. 5220, you're clear now to descend to 2,000 feet, QNH 1015, cleared ILS final runway, 10 report established. Understood, descend to 2,000 feet, 1015, clear ILS approach call when established, pop the localizer. If you want, you're free to reduce your speed to approach 3P5220. Say again, please. Can reduce your speed to approach, it's under a criteria. Call. On this 581, contact HACIF center now on frequency 120.0, if unable, 128.8. Roger, change frequency, receive seller, 120.0, is enabled 128.8. Thank you, sir, Laura. And this 581, the first one is 126.0, 126.0. 126.0, 128.8, thank you. 5728, control. Proceda, 5728. Chain identificação, autorizada a chegada a mar e descendo a nível de voo 050, informe que é o número 2 na aproximação. Identificou 050, número 2, 5728. Passando, ativando a estação para tipo de tráfego. Ok, gente, vou verificar apenas o sistema, porque o plano que nós temos, quer dizer, a notificação que nós temos, o senhor já venceu, que foi para 1239. Vou verificar e já retorno. Solo, boa tarde, eu vou no 777. No 777, aguarde cópia para Porto Seguro. Aguardando. Solo, TAN 3191, autorização para o Galeão, é aqui 1219? Afirmativa, aqui mesmo, senhor, número 3 para copiar a guarda de 3191. Afirmativa, só questionei porque não, o ativo está dando sendo operante, só por isso. Ah, não, mas é que nós colocamos que o solo e o clearance opera mesmo na mesma função e a posição operacional realmente de clearance efetivamente está inoperante. Mas nós pagamos aqui tanto o táxi como a autorização, ok? Ah, tá ok. Não, só falei porque tá dando solo, tá, tá inoperante só por isso. Mas tá na sua escuta. Ok, sim. Red Bull, you call receive center now frequency 126.0, if unable 128.8. Receive center 126.0, if unable 128.8, is over 335 in mind. 50. Ok, sim, Hotel Lima Tango. Já sei, confirmando o senhor vai prosseguir para sobrevoo em buraquinho novamente? Bateu o circuito de tráfego. Ah, copiado para o circuito de tráfego, vai estar sujeito ao mesmo. O Hotel Lima Tango no pátio 4. Afirma. No Hotel Lima Tango, autorizado voo local para circuito de tráfego da 1-7. Irá decolar e aguardar instruções da torre, frequência do controle 198 da torre no 86, e o senhor prosseguir o circuito de tráfego a 500 pés. O transponder previsto será o 0164, cotejo. 0164, o transponder vai decolar da 17, condicionado a terceira pela 286, controle 119.8, o Otário Manoel. Correto, POB 02? Negativo, estamos com... Meia dúzia, copiado, hotel Lima Tango, para acionamento táxi com a torre agora, 186. 186. No 777, por seguro 320, copia? Copia. Autorizado por seguro 320, via...